Capítulo 25. Então, Bildade de Suá respondeu: Deus é poderoso e temível. Ele impõe a paz nos céus. Quem pode contar seu exército celestial? Acaso sua luz não brilha sobre toda a terra? Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode alguém nascido de mulher ser puro? Deus é mais glorioso que a lua. Brilha mais que as estrelas. Comparados a ele, somos larvas. Nós, mortais, não passamos de vermes.